Claro, para mí, claro. 6143, call Salvador Tower, 118 decimal 6. 118.6, how long? Treinamento, coordenando com o Tibet, pessoal do solo, oficiando a aeronave da Gol, que vai partir no passo, o Gol 4206. Sonobe, livre decolagem, 3567. 201, no parapuxo, treinamento, posição 4. Manter a posição, aguardando nova autorização, Azul 4206. Ok, coordenando, vai prosseguindo o pushback, Azul 4206. Paulo Salvador, boa noite, o TAN 3629, ciente da informação alfa, autorização 360 para São Paulo, Congonhas, pronto para a cópia. Controle, boa tarde, são 3567, decolado, saída Arvor, transição Alefa. Leda Bridge, vai pela Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, depois Pirassununga. Aciona 5556, 1208 é o controle. Vai estar pronto para o pushback, acionamento 908. Afirmativo. Tá com 102 a bordo, 3 horas e 40, alternando Maceió. Ok, quando o plano já autorizado, pra pista no zero, Azul 4206. Afirmativo. com o Anderson Manoel. Fala. Sol, Airport Ground 022, request taxi. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 1 no 0, vento 1 no 00 graus, 1 no 0 norte. Autorizado a decolagem do Embraer 190 da Azul, autorizado a alinhar e manter cabeceiro na zero. Decolagem Azul, alinhar e manter 6201. 6143, we are now holding at Juliet. Sete, chame Recife 1260, alterno 288. Mano 260, 288. Confere com o original, tenha um bom fim de semana. Muito grato, boa noite. Tower, what's the next 6143? Can we go to gate number 3? 6143, expediting our taxi, Juliet, to gate number 3, Ocean Air 6143. Copiou 360, Galeão, decola da pista 10 com curva direita, da Eulia da Bride. Upper do Luna 03, MAP, Lúcio, Barbacena, 5557 para o transponder. E o controle, 120.8, Web 6722. Tutu, Alvin 4, Fenway 10. Portugal 022, boa tarde. Clear line up and maintain Trust Rules 10, Portugal 022. Here's the line up and wait, Portugal 022. Muito boa tarde, TIP 5219, quando possível atualização para Vitória da Conquista. Decolou os 47, controle em 1208, boa noite. Da 3894 após ETAP, desça 2000 pés e 15 livre LF X-ray. Depois de ETAP, 2000 para 3894 autorizado X-ray. Zero 022, wind is 110 degrees, 10 knots, clear to take off, runway 10, Portugal 022. Clear for take off, runway 10, air Portugal 022. Portugal 022, Portugal 022. Roger. Good evening, Portugal 022, crossing 1700. Boa noite, Portugal 022, climb maintain level 370, Puka departure. Eu faço level 370, Puka departure. O 4206, chame Recife, 2085. 2085, boa noite. Controle, Oceania 6201. 201, prossiga. Possibilidade após da Elvo, a bridge? O 6201, infelizmente, negativo. Bridge já fica limite da FIR Recife com Brasília, fora totalmente da minha jurisdição. Vamos fazer após da Alvoleda. Já já o senhor chama aí o centro e solicita. Frequência do centro, se eu quiser já adiantar. Frequência 1251, alternativa 13325. Mantenha a minha escuta ainda. 251 já anotado, mantendo a sua escuta ainda. 6201 agradece de qualquer forma. 1273 fazendo desvio. Negativo. Negativo, tá voando pro Iduna. Foi autorizado pelo controle, Vaduna? Não, tá, tá na chegada, faz parte da chegada. A chegada é Bonfe, após Bonfe voa Pelo, após Pelo voa Duna. Ah, desculpa, Gol 273, é, tá voando Duna agora, desculpa, desculpa, realmente. Está autorizado voar Duna, descer para 2000, está livre LS X-Ray. Só vamos reduzir a velocidade para 170 nós. Foi para o Gol 273? Afirmativo, desça para 2000 na Prod Duna, livre LS. 2000 na Prod Duna, livre LS e desculpa, Gol 273 reduzindo. Vai ter condição de interceptar por meio próprio? Controle, está 3894 no X-Ray. 3894, torre 1-9, direcional 6. 1-9, 6, 3894. Gol no 273, com essa prova vai ter condição de interceptar? Afirma o Gol 273. Ok, informe foi ele. Informando ele. O Xené 6201, chame agora o centro Recife em 1251, alterna 13325. 1251, alterna 13325, 6201. Bom fim de semana. 110 graus, cono 0 nós, TAM 3894. Aguardo, pista livre, TAM 3894. cuidado, mas quanto ao que é, informação alta. Mike Foxtrot Serra, se identifique, chegada é Mari, vou na Broad Tap, reporte para a descida. Broad Tap, né, bota na descida, ou Mike Foxtrot. Senhor. Controle Salvador, Gol 856, boa noite. 856, contato radar, Silo 390, saída PUCA. PUCA 390, 856. 894. Solicitando de Aldecida, Mike Foxer. Controle? O Mike Foxer, dando de Aldecida. Esse é o 050, Mike Foxer. 050 com. Com frio ajuste? 1015. 1015, Mike Foxer. Solo 58, chame agora o solo em 1209. informação Alfa, sustentação para Brasil. Salvador Ground, good evening, Ocean Air. 6259, request ATC clear to Guarulhos. Afirmativo, seu 65 a bordo, 340, alterna com 15 para ataque.